vivas palavras que o mano me disse uma vez no serviço. O rap é osso, escroto é meu soco no meio desse seu testículo. A partir desse fato verídico, minha missão se fez assim. Eu contra todos e todos filhos da puta contra mim, que querem meu filho dos manos que sim, tão correndo aqui do meu lado. Os lixos da leste não arrumou nada, disso vocês tão ligado. Jamais deixaria barato sua puta do face bancando atriz. E já que mandei meu recado, tô aqui sentado esperando a diz. Que final feliz pra você não vai ter, pode esquecer esse alegre semblante. Enquanto eu estiver esfolando seu ouvido sem lubrificante, estilo elefante na minha pegada, pisa, esmaga quem bate de frente. O assunto é música e se precisar eu também descarrego o pente e mata essa crente da vagina quente. Jogo pro pastor alemão, que até latino faz um som melhor que seu funk de ostentação. Eu sou egoísta, não dou opção, nessa encarnação cê não vai superar. Então nasce de novo, mas só pra poder tentar. Tentarão, mas não que é foda onde? Acha que te mira com essa bosta de bonde? Aparece em casa segurando uma coach e na rima contra mim pode pá que se esconde. Conheço a fonte e esse ataque aqui ele vai ser fatal. Aposto que já desistiram só de ouvirem a instrumental. Soldado do mal, tu sabe que eu sou espartano, enfrentando o inimigo, derrubando o funkeiro, metido a bandido da beira do abismo. Sua mãe vai ver isso, vai pedir pra que tua oração, sua recuperação da depressão, consequente dessa devastadora canção. Vi você na refeição do bom prato, o professor Fabiano de Melo, mastigando de boca aberta, deu até pra ver o seu camarão amarelo. O falso sigelo fica pegando cobaia pra usar como isca, trouxa de quem abraçou essa fita. Tudo misturado vai levar essa bica. Prossiga cutucando a ferida, porque uma coisa eu já te garanto, a sua reputação tá mais suja e acabada que a sola do tamanco da vaca da minha sorte que mandou o papo. Quer uma puta? Entre em contato 011 98 65 1275. Claro, tentarão.